Bate coração, bate, bate ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida esta que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio. Mas vamos nós com música. Vamos sim, nós vamos atender o Gugu Elmer Silverato, que está conosco, e pela vez primeira ele participa desta pedida. Ele nos envia um simpático e-mail e diz que suas rares, os seus parceiros de trabalho e também os seus amigos, todos sintonizam pela manhã a Rádio USP aqui em São Carlos, e eles ficam a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, pela vez primeira conosco, Sr. Gugu Elmer Silverato. Francisco Egídio, excelente cantor, aqui em roupagem do Maestro Borba, canta do Noel Rosa, Feitiço da Vila. Gastão Formente, quanta saudade. Gastão Formente defendendo o seu grande sucesso do poeta Olegário Mariano. Gastão Formente em Zíngara. Tudo isso para o São Carlense que está em nossa sintonia, juntamente com as suas amizades, familiares e amigos. O Gugu Elmer Silverato, que ainda quer ouvir, com a voz Orgulho do Brasil, Vicente Celestino. Arranjo do Radamés Inátali. Vicente Celestino, do Agustin Lara, em adaptação Vicente Celestino para o nosso idioma, Granada. Quem nasce lá na fila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. A vila tem um feitiço sem farofa, sem velho e sem vintém, que nos faz bem. Tem um nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo da Café, Minas da Leite, a Vila Isabel da samba. Eu sei tudo que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Mistério tem, tu vem ser no acaso o amor da gente. Ai, nas minhas mãos o teu olhar ardente, e procura desvendar no meu segredo a dor. Cobrem de flores, afirmam poetas e setas que só tu reúnes em fim do amor. Quisera, quem dera, viver e morrer em teu seio. Te amo, te adoro e choro, pois tenho receio que um dia me aparte de ti, minha amada querida cidade cristal. Granada, tu és minha vida, cidade guarida, tu és o meu sol. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve e curte em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartaz radiofônico levado ao ar pela Rádio USP FM aqui de São Carlos, Rádio USP FM lá em São Paulo e também lá em Ribeirão Preto, a Rádio USP FM, esta em 107,9. Mas vamos nós com a música nesta manhã. Vamos atender de acordo com nosso roteiro. Dona Ana Carolina Colangelo, ela que é formada em Direito, ela que é nossa gente ouvinte, ela que gosta das coisas boas musicais do Brasil, e ela tem excelente bom gosto e está conosco nesta manhã. Dona Ana Carolina, ou melhor, Ana Carina Colangelo, para ela, titulares do ritmo, em arranjo do Chico, do Antônio Almeida, esta composição, Sereno. Radamés Inátali, com seus músicos. Radamés Inátali, ao piano. Radamés Inátali, fazendo o arranjo, executando, do Nassara, Nós Queremos Uma Valsa. Tudo isso para a nossa gentil ouvinte, Dona Ana Carina Colangelo, que está em nossa sintonia, que ainda gostaria de ouvir, em arranjo Antônio Arruda, para o conjunto da RGE Sertanejos de Casaca, Regência Rubem Pérez, Peixe Vivo. Sereno, deixa cair. Sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir. Sereno, eu caio. Sereno, deixa cair. Sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir. Minha vida, ai, ai, é um barquinho, ai, ai, ai, navegando sem leme, sem luz. Quem me der, ai, ai, ter um dia, ai, ai, ai, o farol dos teus olhos azuis. Sereno, eu caio. Sereno, deixa cair. Sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir. Sereno, eu caio. Sereno, deixa cair. Sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir. Minha vida, ai, ai, é um barquinho, ai, ai, ai, navegando sem leme, sem luz. Quem me der, ai, ai, ter um dia, ai, ai, ai, o farol dos teus olhos azuis. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, Jacareí, sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir. Sereno, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, sereno. Thank you. vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? É, a cidade amanheceu cantando, em cada canto, aquela nostalgia. Tudo isso para você que sintoniza a Rede USP de Rádio em São Carlos Paulo e Ribeirão Preto. Julinho, vamos para o nosso intervalo e na volta conosco Mário Reis com a Carmen Miranda, Chico Alves e o conjunto Os Cariocas.